vivi tudo o que conquistei graças a Deus, e é por ele que eu tô aqui, fazendo o melhor na luta, sem desistir. O que seria de mim sem a salvação? O que seria de mim sem seu amor e seu perdão? Talvez um parasita mais nesse mundão, longe da verdade, sem explicação. Talvez minha cabeça estivesse confusa, talvez com cano debaixo da blusa, percorrendo por caminhos difíceis de entender, tentando encontrar a razão do meu prazer, entregue a paixões que trazem desilusões, marcado pelo sofrimento que o inimigo impõe. Sem Deus o homem fica assim, meio perdido, caminhando cada vez mais para o abismo. Mas um dia a palavra mudou a minha vida, como uma luz me mostrando uma saída. Brilha, brilha, o sol da justiça, o filho do homem veio me fazer companhia. Como o sol da justiça vem brilhar, se entregar na mão de Deus e descansar. Vem brilhar como o sol da justiça, se entregar na mão de Deus e descansar. Antigamente numa vida marginal, é, longe do bem, pronto pra fazer o mal. No auge da função, era mais um ladrão, um prato cheio pra casa de detenção. Aí, droga nenhuma me fazia a cabeça, então deixa eu te falar antes que eu me esqueça. 4, 5 gramas não era suficiente, tinha que ter muito mais pra subir pra mente. De 3 a 4 dias sem dormir, acordado, uma brisa atrás da outra, vivia fissurado. Depois a depressão, o choro, a solidão, o gosto amargo de mais uma ilusão. Não aguentava mais, eu tinha que parar, alguma coisa em minha vida tinha que mudar. Foi aí que Deus olhou do céu e viu meu sofrimento, bolou um plano pra salvar esse elemento. Se Deus é muito louco, mano, eu sou também. Levantei a minha mão, todos disseram amém. Entreguei a minha vida nas mãos do Senhor, beijei os pés do verdadeiro Salvador. Vem brilhar como o sol da justiça, vem brilhar, se entregar na mão de Deus e descansar. Vem brilhar como o sol da justiça, se entregar na mão de Deus e descansar. Hoje eu tô mudado, eu tô mais feliz, hoje eu tenho a paz que eu sempre quis. A palavra do Senhor alimenta minha fé, sonhando e realizando eu sigo como José. Me diz o que seria do dilúvio sem Noé, sem Josué, Jericó ainda estaria de pé. Mas o braço forte do meu Deus nunca falhou, e é por isso que firme na rocha eu estou. Me chamam de pastor, me chamam de pregador, me chamam de muitas coisas, mas nenhuma delas sou. Apenas um homem que quer servir a Deus, andar pela verdade nos caminhos seus. É, mesmo eu ia me esquecendo que eu não sou perfeito, por isso fui escolhido por Deus desse jeito. Cheio de falhas, mas pronto pras batalhas, acredito na palavra porque ela não falha. A promessa da bênção está sobre mim, a unção apostólica está sobre mim, o Espírito Santo está sobre mim, o sangue de Jesus está sobre mim. Vem brilhar como o sol da justiça, vem brilhar, se entregar na mão de Deus e descansar. Brilhar como o sol da justiça, se entregar na mão de Deus e descansar. Vem brilhar como o sol da justiça, se entregar na mão de Deus e descansar. Vem brilhar como o sol da justiça, se entregar na mão de Deus e descansar. Da justiça vem brilhar, se entregar na mão de Deus e descansar. Vem brilhar como o sol da justiça, se entregar na mão de Deus e descansar.